pouco. Se passou o pipoco, devolva a vida ao sol. Pra roda do tambor, governa a favela. Sinto a cruz que carrego bastante. Whisky, cocaína, motivação pra guerra. Nos trilhos da estrada, nos pentes das quadradas. Nos olhos dos moleque, a piração do beck. Vem, vou te mostrar o que tem atrás do muro, meu bem. A vida é dura, neném. Só sobrevive quem tem um papelzinho na mão pra trocar com outra mão. Uma nota de 20 por um monte de ilusão. Então, o mundo é cão, meu irmão. Segura a onda, ladrão. Cê é de ferro, né não? Cê é de areia, como eu, se não aguentou, se fudeu. Cê é do pó, voltou pó, sei bem o que é pior. Caminhar numa cela vazia e fria, sem ver a luz do dia e lembrar das correrias. O duro aprendizado na história do chegado. Cada história é um livro, cada crime um motivo, cada canto tormenta. O mau cheiro vem com o vento, as piadas é passatempo e o cigarro é um conforto. Cada dia é um morto, cada dia é um morto. Jesus é uma luz no fim do túnel dos loucos. Distorce os passos, enrolado a si mesmo em passos largos. Cada vez mais pro buraco e não tem jeito. Segundo estágio, eu descrevo o medo e... Pague pra entrar, reze pra sair. De lugar a lugar, respeita o proceder. Malandrão, sangue bom, na moral 100%. Estilo mariposa, favor do vento. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Sonora da minha vida, cicatriza o coração, põe rosa nas feridas. Vem que eu sou doutor, vem que eu te mostro a talagada de uísque como diagnóstico. Sinto a cruz pra curar, pra acalmar adrenalina. Enche o peito de fumaça, o nariz de cocaína. Os mano perturbados, sem pai, sem amor, que ora pra Jesus e reclama da dor. Vale tudo no amor, vale tudo no jogo. Eu tenho sexto sentido e adoração.